Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há quase 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora pelos canais do YouTube, pelo Facebook. Você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e hoje apoiado e mantido pela USE de Piracicaba. E o programa, na realidade, existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. Semanalmente observado por profissionais e estudantes interessados no conhecimento da doutrina espírita e em seus desdobramentos na vida diária. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é dia 31 de janeiro, último dia do mês de janeiro de 2021. Uma manhã quente já em Santa Bárbara do Oeste, mas um céu lindo. E com essa bela imagem do Parque dos Ipês em Santa Bárbara, estamos prontos a começar mais um estudo da nossa querida doutrina espírita. E é nessa atmosfera de bondade, de espiritualidade, que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Graças a Deus estamos de volta, né? Não nos suspenderam, não aproveitaram nossa ausência para nos afastar. E que nós possamos aí conviver longos anos e podendo fazer esse programa. Que nós possamos, nessa hora e meia que passaremos juntos, refletir a respeito dessa doutrina maravilhosa. E hoje vai ser um dia cheio, porque o Geraldo escolheu três possibilidades aí bastante ricas. Bom dia a todos. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, Geraldão. Bom dia, Luiz. Bom dia já a todos os ouvintes que estão acompanhando a gente nesse último dia do mês de janeiro de 2021. Como o tempo passa, né? Nessa nossa dimensão. Essa nossa dimensão, ela é muito acelerada, né? Então, que a gente aproveite o nosso tempo com aquilo que nós temos de mais precioso, que é a evolução do nosso espírito individual. Um ótimo programa para nós, meu amigo. Muito bem. Ontem, quando fizemos o programa, eu estava pensando no título a dar o programa e comecei a reler os itens que vamos estudar hoje e vimos o impacto que ocorreu na sociedade francesa com o advento da doutrina espírita. As consequências, os comentários, o que o Kardec falava, as definições que ele fazia e as respostas do povo. Então, demos o título ao programa de hoje, é O Fenômeno Social do Espiritismo. Porque realmente houve um impacto, primeiramente regional e depois na França inteira, na Europa, no mundo inteiro. E escrevemos assim essa pequena introdução. O fenômeno espírita surpreendeu o mundo, não apenas em sua fenomenologia mediúnica, mas na maneira pela qual ocorreu a sua aparição no cenário do mundo. Enquanto Kardec mergulhava em pesquisas rigorosas da mediunidade ostensiva, em outros pontos da Europa e das Américas, surgiam fenômenos desconhecidos que desafiavam cientistas e teólogos. Kardec trazendo ao mundo a doutrina espírita e os fenômenos se multiplicando aqui e ali davam sinais inequívocos de que uma grande ordem de ideias estava nascendo. Tudo ao mesmo tempo, como se fosse uma explosão mediúnica nos vários continentes. E assim, de fato, ocorreu. Foi um fenômeno mundial, embora coordenado por Kardec ali na França, impactou o mundo, impactou a sociedade. Então, o fenômeno social do Espiritismo. Com essa pequena introdução, isso já nos alinha para o que vamos conversar e trocar ideias no dia de hoje. Pensando exatamente nisso, eu escolhi uma página aqui do livro Fonte Viva, é o capítulo 24, porque a doutrina espírita foi uma obra gigantesca, feita, coordenada por Kardec e feita pelos espíritos. E eu selecionei o capítulo 24, que tem o título de Pelas Obras. E foi selecionada uma frase da epístola de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele diz: e que os tenhais em grande estima e amor pela causa da sua obra. E Emmanuel assim escreveu: esta passagem de Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados, os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, os nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo da desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável que encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida, dentro e fora de nós. Essa brilhante página, eu peço ao Luiz que dê suas primeiras palavras, Luiz. Das páginas do Emmanuel, né, a gente costuma ser redundante aqui sobre a beleza que são suas páginas, e essa página ela é especial, por isso que, inclusive, eu cataloguei como exposição temas. É daquelas páginas que eu coloco, se você lê a página de improviso, dali você pode falar 30 minutos sobre ela de improviso, porque garante, realmente é um conteúdo maravilhoso. Essa página tem que ser estudada, ela tem que ser refletida, né? Nós temos que nos debruçar sobre ela e realmente ir a fundo. Aqui ela nos mostra, existe um instrumento na indústria, na área de qualidade, que se chama passa. Você estipula limites e aí você mede tudo de acordo com aqueles limites. E aí você vai classificando, se está dentro dos limites, está ok. Nós construímos em nós mais ou menos um passa, não passa. E essa lição mostra muito essa situação. Nós criamos muito... Está dando uma congelada na imagem. Muitos padrões. Luiz. Oi. Luiz, está dando uma congelada na sua internet. Então está ficando cortado o seu comentário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar essa passagem, eu vou pedir para você desligar e religar, e aí você volta e comenta, porque senão vamos perder o seu comentário como um todo. Pode ser? Vai lá. Eu acho que ele entendeu, né? Entendi. Tá, Então, fica vamos lá. tranquilo, estou escutando tudo. Não, mas desliga. Desliga e volta outra vez, porque a sua Ah, é conexão não para está mim boa. desligar? É, você. Isso. Desculpa, gente. Nós fazemos ao vivo, e ao É, vivo é assim que funciona, né? acontece essas coisas de improviso. Vai lá, então comente aí. Então, vamos lá. O Luiz vinha falando e eu estava aqui ficando empolgado com o comentário dele, e eu vou tentar, da minha parte aqui, colaborar um pouquinho com esse assunto, porque é um assunto extremamente importante, Interessante. né? Olha só, que o que é importante é a gente focar a pessoa pela sua obra, com que beneficiam, olha a última frase dele, o tempo e espaço em que nos movimentamos. Por quê? Ninguém é perfeito nesse nível encarnatório que nós estamos. Ninguém é perfeito. Se ninguém é perfeito, ô Luiz, agora parece que voltou bem. É, eu tô. Para mim também estava assumindo vocês, tá, Alan? Mas acho que era a sua conexão, porque a nossa Tá estava bom. direto. Mas beleza, você resolveu. Então, vou continuar aqui, Luiz. Daí você pega o gancho Tá aí e bom. comenta, beleza? Tá bom. Então, assim, esse tema o Luiz vinha desenvolvendo aí de forma fantástica. O foco para mim desse assunto é quando a gente realmente olha para as pessoas com a força da obra dela beneficiando o tempo e espaço usando as palavras do Emmanuel. Por quê? Ninguém é perfeito. E se ninguém é perfeito, é normal que um dia essa pessoa acerte, no outro dia essa pessoa não acerte, essa pessoa pode fazer algo que a gente não concorde, essa pessoa pode fazer algo que a gente não alinha, mas a obra dela como um todo está beneficiando ao maior número de pessoas possível no espaço e no tempo. Ela é duradoura, o movimento que ela fez, os movimentos dela são duradouros, são para o bem, são para a construção do ideal, do belo e do bem. Qual é o foco do movimento, do que faz com que esse ser espiritual atue no mundo? Se ele errar, ele erra porque ele é um ser humano reencarnado. Mas a maior parte da soma desses movimentos foca, visa beneficiar o espaço e o tempo, aí a gente tem que se voltar para nós também, né? Será que os meus movimentos estão alinhados com este caminho? Será que a minha escolha é para o grupo ou é para mim? Será que eu estou focando de que maneira a minha vida? Será que eu busco só vantagens para mim, como ser humano individual? Ou será que eu faço movimentos para a comunidade, para a grande maioria daqueles que convivem comigo? Então, eu fico por aqui para deixar o Luiz, que estava empolgado lá com o seu comentário, Estava indo muito bem, né? estava indo muito bem, fazer o seu comentário, Luiz. Ao longo do nosso processo evolutivo, nós construímos em nós padrão de aceitação, né? Ou seria o passa, não passa da indústria. Então, nós precisamos tomar muito cuidado e, principalmente, procurar avaliar esse passa, não passa, né? Então, às vezes, a gente encontra pessoas que tem uma postura completamente diferente da nossa maneira de pensar. Isso aí nós temos que pegar como uma lição de casa. Pega o que esse cara está falando, analisa, né? E aí hoje você tem o padrão da doutrina, você tem aquilo que a doutrina, o evangelho te passam. E aí você chega à conclusão: meu Deus do céu, esse cara está falando tudo exatamente que o evangelho, que a doutrina colocam. Se eu, né, no automático recusei, eu preciso fazer uma revisão dos meus padrões. Porque depois que a gente constrói esses padrões, nós vamos no automático. É o passa ou não passa. Então, quanta coisa a gente pode deixar, né, cometer erros, e às vezes de uma forma automática. Então, nós precisamos sempre analisar, e principalmente quando der de frente com conceitos que nós abraçamos. Eu lembro que uma ocasião, num grupo de pessoas bastante próximas, eu postei uma ideia que eu tinha certeza que aquela ideia ia chocar o grupo, né? E realmente a reação foi assim, bombástica, né? Foi... Mas, 3 minutos depois, o Alan deu um salto. Ô, gente, espera um pouquinho. O que o Luiz está fazendo é dividir conosco um pensamento. Então, vamos avaliar, entende? Então, esse é o ponto. A gente não fazer as coisas de forma automática, principalmente levando em conta que nós não chegamos num grau de perfeição que possa nos qualificar para tal. E os próprios espíritos fazem isso a toda hora, né? Então, aquilo que o Paulo falou é uma verdade muito grande. Examinai tudo e retende o bem. E aqui Emmanuel nos dá os paradigmas desse bem que nós devemos seguir. É isso aí. Ontem, quando eu estava estudando esse tema, Luiz, eu me fixei no chamado ponto de vista. E o que é o ponto de vista? O nosso ponto, o meu ponto de vista hoje, ele começou a ser estruturado lá na infância, com a educação dos meus pais, com a convivência infantil, com os exemplos que eu tive, com os ensinamentos, com a educação. E esse ponto de vista, ele vai crescendo, ele vai se fortalecendo com o tempo. E muitas vezes ele é dominado pelo comodismo, pelo orgulho, pela vaidade e principalmente pela falta de instrução. E você se fixa no ponto de vista e depois esse seu ponto de vista é imutável. Nada muda, nada faz você mudar. E isso que você e o Alan destacaram, eu acho que é a essência da lição. Você precisa pelo menos ouvir, admitir. Alan, tudo bem? Tudo bem. Você precisa pelo menos admitir essa possibilidade. O Emmanuel fala assim: todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima por aqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Quando vem alguém que fala alguma coisa diferente, para nós, a princípio ele está errado, eu estou com a razão. E não pode ser assim, ou não deve ser assim. Pelo menos ouça. Agora, eu imagino, meus queridos irmãos, que não deva ser tão simples romper com os pontos de vista. Mas para romper só tem um caminho. Leia, estude, admita, como disse o Luiz, que nós estamos em evolução, que podemos e falhamos muitas vezes. E ao ler a obra espírita, eu acredito que uma das maiores dificuldades é trabalhar essa pedra bruta que está dentro da gente, e que a gente tem dificuldade. Eu só estou finalizando isso. Fica tranquilo. E esse ponto de vista, eu acho que no bom cristão, ele deve ser mutável, ele deve se aperfeiçoar. Mas é bonito falar, mas é difícil mudar. Então, quando a gente vê que alguém explana um conceito, não critique, ouça, observa, reflita, tenta ver o lado bom daquilo, e se não é o momento de você rever os seus pontos de vista. Pois não, Luiz? Geraldo, você já reparou como as fake news se propagam? Primeiro ponto é que ela concorda com a nossa maneira de pensar. Aí a gente se desarma e manda para frente. Sim. Isso aí é do jeito que eu penso, então manda para frente. Exatamente. Eu concordo porque é o que eu penso, né? É isso aí. Muito bem, o seu Alan saiu, deve estar com problema na sua internet aí. São 9 horas e 49 minutos. Agora nós estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita. E é interessante, Luiz, meus queridos ouvintes, que tudo isso, essas nossas discussões, comentários, deve servir para motivar você que nos ouve a ler, estudar, perguntar, questionar. Não tem que concordar com a gente, tem que questionar, pergunte mesmo, né? Aliás, Geraldo, foi importante essa sua observação para a gente reforçar, né? Aqui a gente faz esses comentários todos só para despertar nas pessoas isso mesmo. A necessidade de estudar. Porque hoje todo material que nós vamos discutir, que nós vamos ler, que nós vamos comentar, é exatamente isso. Tudo que é feito em grupo é tem a maior chance de se aperfeiçoar. Muito bom. Então, Alan estava falando aqui, nós vamos começar o segundo bloco, Parábolas e Ensino de Jesus. E esse capítulo que nós vamos ler, eu acredito que é um capítulo para a gente ler a vida inteira nas próximas encarnações, né? É do livro do Caibá. As Bem-aventuranças, um trecho do Sermão do Monte. É uma coisa fantástica. Então, eu vou fazer a leitura que o Caibá selecionou do Evangelho de Mateus, dessa vez. E os comentários do Caibá são muito interessantes, mas não dá para ler. Mas eu vou ler só esse trecho aqui, Luiz, Alain, e faz os comentários. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte. E depois de se ter sentado, aproximaram-se seus discípulos. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que existiram antes de vós. Luiz. Aí eu diria que está uma síntese, né, daquilo que Jesus enfatizou. Cultivai o tesouro que a traça não rói. Essa relação aí é perfeita. Então, isso aí que deveria consistir... A gente tem uma dificuldade de estabelecer métodos para o nosso desenvolvimento, né? A gente, quando monta uma empresa, a gente faz um planejamento, faz um controle, faz um acompanhamento, mede os resultados. Agora, com relação à nossa existência, a gente deixa a coisa solta. Então, a gente deveria construir para nós um parâmetro de busca, no sentido de a gente desenvolver essas qualidades que Jesus menciona, porque aí é a síntese. Aí é o suprassumo de tudo aquilo que nós devemos fazer. Tanto assim que o Gandhi, né? O Gandhi elogiou tremendamente o Sermão da Montanha, porque realmente aí consiste toda a essência. Então, se nós quisermos entender aquilo que Jesus disse sobre o tesouro que a traça não rói, nós temos que estudar profundamente as bem-aventuranças. Você vê aí, ele fala do pobre de espírito, né? Por quê? Porque o pobre de material, nem sempre, por ser pobre, ele progride. Porque às vezes ele é pobre materialmente, mas é um orgulhoso, é um egoísta. E o pobre de espírito, não. O pobre de espírito, ele tem a consciência que não deve se envadecer, não deve se engrandecer, né? Então, é exatamente aquilo que Jesus falou. Quem quiser ser o maior entre todos, que seja o servidor de todos. O mapa da mina, Geraldo, nós temos. O que a gente precisa é organizar. Existem certos grupos que, às vezes, a gente censura porque eles são muito burocráticos, mas... Temos que pensar sobre isso. porque é uma forma de aprendizado. A própria lição hoje fala muito nisso. As coisas do Evangelho, elas são repetidas há 2000 anos. E é só a gente lembrar das tabuadas, né? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Nós necessitamos de muita repetição para gravar. E não é diferente do que acontece na natureza. O sangue aprendeu a circular ao longo dos reinos inferiores. Então, o automatismo se criou com a repetição. Então, nós precisamos desenvolver técnicas para a gente não se perder na confiança da nossa memória e a gente poder batalhar sempre naquilo. Aí está um código perfeito para que a gente possa mentalizar e não perder de vista as bem-aventuranças. É isso aí, Geraldo. Alan? Olha, realmente o Luiz lembrou bem que desde Gandhi, né, Gandhi falando do Sermão da Montanha, que poderíamos deixar de conhecer todo o resto do Evangelho e ficar só com o Sermão da Montanha, que está ali a essência de todo o Evangelho. Né? E não só ele, uma época eu fiz um seminário, umas palestras sobre o Sermão da Montanha, e eu descobri que tem assim inúmeros comentaristas do Sermão da Montanha. Tem um monte de livros, não espíritas, de várias origens, de filósofos, de outros pensadores, porque realmente é muito rico o conteúdo do Sermão da Montanha. Quando a gente começa a pensar em pobre de espírito, que o Luiz ressaltou, a gente às vezes tem que tomar um certo... Às vezes não, né? Sempre a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente começa a classificar as pessoas se são ou não humildes no espírito. E a gente começa a classificá-las por fora. A gente vê o que é aquele exterior daquele comportamento. E a gente, às vezes, cai em enganos profundos. Porque, às vezes, a pessoa mais dura, encarnada, aquela pessoa mais firme, é a pessoa que mais é resistente a algumas ideias. Mas ele só é resistente àquelas ideias até o ponto que ele racionalmente as aceita. Depois ninguém demove ele daquilo. Então, muitas vezes, a gente prende o conceito das pessoas ao comportamento exterior. E há pessoas muito difíceis de lidar que são muito humildes de coração, são muito humildes de espírito, mas a aparência nos engana. Tem alguns que se revestem de uma humildade exterior, mas por dentro são egoístas, arrogantes. Né? Então, ver além das aparências, não julgar. Eu diria que a gente tem uma tendência, quando a gente lê isso, a buscar alguém que se encaixe naquele modelo. Mas a gente não tem a prática de olhar para nós no espelho. Então, quando eu leio esses textos, eu procuro olhar para mim quanto que eu estou naquela direção ou fora daquela direção. Quanto que eu preciso melhorar aqui e ali. Quanto que eu posso desenvolver do aprendizado daquele comportamento. Né? Então, se a gente convive, né, com pessoas em nossa volta que são humildes de coração, pode saber que você também é humilde de coração. Se você está convivendo com pessoas que fazem de conta que são humildes de coração, você também faz de conta que você é humilde de coração. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em não julgar o outro, mas julgar só nós mesmos. Né, Luiz? O Luiz está querendo falar alguma coisa aí. Vocês acham que o Einstein é pobre de espírito? Olha, eu acho que ele é humilde pra caramba. É? Apesar ele de é uma sumidade. Um gênio, né? Não precisaria ser. Né? É um gênio, mas ele é. É como Jesus. Jesus falou. É, Tá tendo um corte tanto no Alan como no Luiz, no som e na imagem. Mas geral, tá para os três. Né? O negócio hoje tá para... Eu acho que a internet deve estar meio esquisita. Alan e Luiz, uma das coisas que eu observo, quando a gente lê esses textos como o Sermão da Montanha, claro que é interessante ver a letra, ver os ensinamentos que Jesus disse, mas eu procuro ver o contexto, ou pelo menos sentir aquele momento, porque eu tenho comigo que nós sempre damos sinais dos nossos movimentos da alma, seja num gesto simples, seja numa palavra, seja num olhar. Eu fico imaginando Jesus, à medida que o Caibá vai descrevendo, ele subindo o monte e olhando para aquela grande multidão e se dirigindo à multidão. E eu fico aqui na minha pequenez tentando entender qual era o movimento da alma de Jesus. Naquele momento, ele se dirigia à humanidade que sofria, à humanidade que estava vivendo as grandes provas, as dificuldades de mudar o seu ponto de vista, de entender que devia mudar, que devia crescer. Mas ele entendia a dor, e ele se coloca como a referência. Bem-aventurados aqueles que sofrem, façam isso, façam aquilo. Então, o movimento da alma de Jesus era dirigido à dor, àqueles que sofrem. No meu entender, essa é uma das maiores mensagens do Sermão da Montanha. Jesus está entre nós. O meu pai sempre nos dizia que Jesus não é uma personalidade distante das criaturas. Jesus é uma personalidade próxima das criaturas. Basta você ter fé e humildade que ele estará ao seu lado. Ele não é um personagem que fica numa montanha, 5.000 metros de altitude, nos olhando de cima para baixo. E eu aprendi também, desde a infância, que Jesus não está nos grandes templos. Ele está onde existe a dor, o sofrimento. Então, todo aquele que passa por alguma adversidade e pede ajuda a Jesus, ele está ao lado. Eu acredito firmemente nisso. E essa mensagem, até hoje eu guardo no coração. E a imagem que me vem, eu vejo Jesus ao meu lado. Acho que essa é a mensagem. Eu, um espírito pecador, pequenino, com milhões de dificuldades, Jesus está ao meu lado até hoje, insistindo comigo na minha teimosia, né? Tentando fazer com que eu dê um passinho para frente de cada vez. Essa mensagem do Sermão da Montanha, ela é maravilhosa. Como disse o Alan e o Luiz, eu achei a frase aqui do Dante, quando ele fala: se perdêssemos todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, porque tudo está aqui no Sermão da Montanha. E quando eu vejo que a pessoa tem dificuldade para entender o Sermão da Montanha, a dificuldade está naquele que lê, nessa pecinha que está desse lado aqui. A gente tem que se desfazer dessa casca que parece ter um pouquinho de virtude que não tem nada, para entender uma mensagem de tão relevância espiritual como essa. Mas, Alan, você queria falar? Eu lembrei de um detalhe, Geraldo, que Jesus ele veio combater principalmente a hipocrisia. Sabe? Então, ninguém impede no verdadeiro cristianismo assim, que você seja perfeito. Não é essa a ideia. Pede esforço, mas sinceridade. Ser humilde de espírito é ser sincero. Então, tem pontos que você ainda não entendeu. Não tem problema, mas seja sincero, não seja hipócrita, sabe? Não venha com churumelas querendo defender outro ponto de vista que você não entendeu. Calma! Agora, também não se cobre muito pelas suas imperfeições. Faz parte do nosso processo. É importante que você entenda. Olha, esse ponto eu não tenho ainda bem desenvolvido, esse ponto eu já tenho mais desenvolvido. A hora que a pessoa pisar no seu calo, você tem a humildade de falar: puxa vida, a pessoa está pisando no meu calo. Esse é o meu calo. O que, que eu faço para aprender? Sabe? Então, somando a tudo isso aí que nós falamos, é importante que nós realmente tenhamos a sinceridade, a transparência em saber o que eu sei, saber o que eu não sei, e a humildade natural de quem sabe que sabe que não sabe as coisas do mundo. porque daí você está aberto para aprender. Era só para reforçar o que você estava falando, Geraldo. Alguma colocação a mais, Luiz? Não, não, eu estou meio frustrado por causa da técnica hoje. Está toda hora saindo fazer, de... Né? Coisas do mundo, Luiz. Fora. Voltou. Mas muito bem, voltou. Mas muito bem, eu acho que essa foi um começo muito interessante, que já deu para expor alguns pensamentos que nos guiam nesse programa Visão Espírita aqui. E você que nos assiste, dê um like no nosso canal, divulgue essa ideia, compartilhe esse programa com seus amigos. Muito bem. Quando a gente começa a ler esse item aí do 48 ao 54, a gente começa a perceber que o Kardec, até para evitar maus entendidos, ele se posiciona dizendo quem ele era, qual a importância dele, qual era a função dos espíritos, qual era a função dos homens. Então, embora eu já tenha feito essa pergunta lá atrás, eu achei interessante perguntar de novo ao Luiz, porque a sequência das perguntas vai se basear nessa resposta do Luiz. Essa terceira revelação da doutrina espírita, ela não está centrada num homem, não está centrada numa personalidade, ela não está localizada nesse espaço geográfico. Então, o Kardec, ele faz uma colocação e ele destaca qual é o papel dos espíritos e dos homens na fundação da nova doutrina, Luiz? Ô, Geraldo, isso aí na Gênesis, Kardec deixa realmente muito claro isso, né? Aliás, eu até acho que, e recomendo sempre, que todo espírita, antes de começar a ler as obras espíritas, ele leia a introdução e o primeiro capítulo da Gênesis. Porque depois de um bom tempo, Kardec, então, explicou como a coisa aconteceu, e é interessante a gente estudar, né? Até para entender a própria doutrina. A iniciativa da revelação, ela partiu dos espíritos. Mas os espíritos não entregaram um trabalho pronto. Os espíritos se manifestaram em vários lugares geográficos, com frações de informação, que aí entrou o trabalho do homem na compilação dessas informações. Eu tive uma experiência muito interessante, uma ocasião que eu estava casualmente lendo um livro do Gabriel Delanne e da Ivone Pereira. Esses dois livros davam informações diferentes, de vários ângulos, e aí a soma dessas informações me apresentaram a seguinte questão. Você entra, por exemplo, num bar, ao adentrar o bar, o teu corpo espiritual, ele detecta essa diferença de vibração e acusa. Mas se você entra com muita frequência a esse bar, a esse ambiente, o teu corpo espiritual vai assimilando essas vibrações e vai se ajustando a elas. E aí você se acostuma. Muito interessante. E essa informação não estava nem na Ivone, nem no Gabriel, estava na conjunção dos dois. Nossa, que interessante. Então, o Kardec, ele teve esse mérito de coletar essas informações de vários lugares diferentes e, ao estudá-la, ou seja, o Kardec pegou um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça foi se montando a partir daquilo que ele começou a conhecer como um todo, por conhecer todas as partes. E aí, então, ele montou esse quebra-cabeça pelo bom senso, né? Ele encaixou as informações que, separadas, não faziam sentido nenhum. Mas, agrupadas, elas faziam todo sentido. Então, aí você observa como é interessante e, principalmente, identificado a origem da informação. Porque os espíritos fazem muito isso. Eles mandam as coisas esparsas, quando elas se juntam, passam a fazer sentido. É isso aí, Geraldo. Muito interessante seu comentário, Luiz. Isso daí foi brilhante, essa colocação do quebra-cabeça, e realmente nos ajuda a entender o todo, né? Mas dando sequência nessas perguntas, Alan, está escrito lá, se não me engano, no item 50, que o espírito, no Viva Gênesis, o espiritismo repousa sobre um fato que está na natureza. Ou seja, ele estuda os fenômenos naturais. Eu posso perguntar a você, o espiritismo está na natureza? Ô, Geraldo, eu acho que antes de mais nada a gente tem que definir o que é natureza, né? Então, a gente pode que natureza é o mundo natural, né? Pela ciência, o que é do mundo natural? É aquela que regula ou faz referência aos fenômenos do mundo físico, mas também a vida em geral. Então, quando Kardec coloca essa pergunta, ele estava pegando no pé da toda a ciência até então que defendia o mundo natural, mas não considera o espírito como pertencente ao mundo natural, né? É um mundo supranormal, supranatural, sobrenatural, até se fala, né? Porque, olha só, veja as palavras como são importantes aqui. Está além da natureza, né? Mas aí Kardec, ele faz a gente pensar, peraí, o espírito é imortal. Então, ele está na natureza. Exatamente. Só que o termo que a gente define de natureza ou de mundo normal, ele é enquadrado hoje ainda, infelizmente, né? Pelo menos há um movimento para se pensar diferente, mas ainda como algo que pode se provar, comprovar, algo oriundo da matéria, que eu consigo ter prova sobre as coisas. Físico. Físico, físico. Então, o espiritual não encaixa nesse modelo. Mas Kardec, ele reforça, não Kardec apenas, né? Vamos deixar claro. Sim. Kardec, como grande maestro desses espíritos todos, ele coordena uma fala que é qual? O espiritismo está na natureza. Faz parte da natureza. Ele tentou quebrar um paradigma, ele tentou colocar o espírito na natureza. Exatamente. E olha, com todo esse argumento dele, talvez seja o ponto mais relutante das pessoas em aceitar o espiritismo, porque eles imaginam o espiritismo como algo não natural, como sobrenatural, como fora da matéria, fora da natura. Então, nós temos que prestar atenção nessa parte, porque essa parte é essencial. Quando eu entender o espiritismo como algo natural, o que acontece? Se é da natureza, todas as religiões assimilam da mesma forma. É natural. Agora, como é sobrenatural, as religiões mais materialistas, e eu falaria quase que todas as outras que não espiritualistas, são materialistas, elas não conseguem aceitar a existência do espiritual no plano da natureza. Eu não sei se eu fui claro ou foi muito filosófico essa resposta. Não, eu achei ótimo. Eu posso acrescentar uma informação, Alan. A própria ciência, ela já quantificou isso quando ela estipulou que a massa do universo é 4,7% a matéria que nós conhecemos e damos tanta importância. Todos 95, alguma coisa é energia escura e matéria escura, que eles não sabem o que é. Eles colocaram numa caixa de não entendimento, deram um nome para ela. Exatamente. Né? Ou seja, nós estamos numa enciclopédia de analfabetos. A enciclopédia foi feita por analfabetos. A doutrina espírita jogou e está aí. A hora que a ciência debruçar-se sobre isso, ela vai conseguir equacionar. Eu entendo que existe um modelo de pesquisa e estudo científico que está perfeitamente enquadrada dentro de alguns parâmetros aceitos mundialmente. mas já existe um movimento da ciência como um todo em busca de algo mais, algo que vai além. Isso não é uma coisa ostensiva, mas você vê alguns grandes hospitais valorizando um pouco mais a religiosidade, falando de Deus. Parece uma sala meio à parte, mas está dentro do hospital. De alguma forma colabora com o tratamento, colabora na recuperação dos pacientes. Então, parece que já se começa a pensar na possibilidade de que existe algo a mais. Embora seja um movimento muito tímido, mas com o passar dos anos, eu acredito que esse movimento vai se tornar mais efetivo e mais amplo dentro da ciência. Mas, dando sequência nas perguntas, o Kardec, ele fez uma observação nesses itens que eu achei muito interessante que pode passar despercebido. Ele percebeu que existia um traço de união entre o que ele estava fazendo em algumas cidades, Paris, Bordeaux, Nice, com outras cidades nas quais ele não tinha nem visitado. Então, ele fala assim, diz Kardec que o traço de união do espiritismo no século XIX foram as publicações, porque isso não existia tanto no passado. Então, os livros que iam sendo feitos, que iam sendo divulgados, que iam sendo vendidos, auxiliava nesse traço de união. Então, às vezes, ele comparecia numa cidade e ele percebia que o pensamento, o entendimento do que ele estava tendo era muito parecido com o que ele estava tendo. Então, ele entendeu que um desses traços de união eram as publicações dos livros, das revistas, dos artigos. Aí eu pergunto ao Luiz, hoje temos a internet, as mídias sociais, os aplicativos de mensagem, as televisões, os rádios. Essas ferramentas, Luiz, estão sendo bem usadas pelos atuais divulgadores do espiritismo? Você imagina se o Kardec tivesse isso no século XIX? Então, você acha que está sendo bem usado todo o potencial que esses aplicativos têm, Luiz? E qual que é o seu conselho? Ô, Geraldo, hoje você tem, por exemplo, na ciência, né? Artigos científicos. E a própria ciência já qualificou aqueles órgãos que publicam artigos científicos de qualidade. Então, você tem milhares de fontes que publicam artigos científicos. Agora, você tem aí uma dezena delas que aplicam artigos científicos de qualidade. A questão da comunicação hoje é exatamente isso. Nós temos uma infinidade de informações, mas não temos seleção. Não adianta nada você examinar 500 porcaria e tirar dali uma pérola. Então, o grande ponto e o grande chavão disso tudo é nós, seres humanos, aprendermos a importância dessas ferramentas. Porque quando você tem aí uma caixa de mensagens que tem 500 mensagens, sem sombra de dúvida, ali você tem uma mensagem maravilhosa. Mas como é que você vai achar? Então, você, como cidadão, você, ao postar alguma coisa, você tem que aprender a se educar para o futuro. Porque se você vai postar uma coisa que é bobagem, para que postar? Agora, se é alguma coisa que realmente é relevante, posta. Porque automaticamente as pessoas também vão discernir e aprender. Ah, isso aqui está vindo do Geraldo. O Geraldo sempre manda coisa boa. Abre. Geraldo, tem gente que a gente nem abre. É verdade. E se não fizer assim, você está roubado, porque você não vê nada. Então, o grande ponto é nós nos educarmos para colocar na cesta só coisa boa. Não ficar enchendo linguiça. É exatamente o que a ciência faz com os artigos científicos. Então, o rigor com que uma determinada fonte publica artigos de valor é que faz com que aquela fonte seja confiável. Perfeito. O meio é maravilhoso, Geraldo. Agora, devia de deixar isso na mão de uns poucos. Porque quando fica na mão do povo, aí a coisa se mistura. Agora, obriga o povo a se educar. Quanto tempo vai levar isso? Não sei. Mas a seleção se dá de forma natural. Quando vem uma mensagem dessa fonte, eu abro. Sem sombra de dúvida, eu perco algumas coisas boas, porque o cara manda 500 coisas, deve ter umas duas boas ali, mas paciência. Se eu não fizer assim, eu não vejo nada. Então, é uma seleção natural, que nem na natureza. É isso aí, Geraldo. E é interessante que todos nós usemos essas ferramentas com inteligência, né? Todos nós estamos em vários grupos, né? Isso que eu vou falar, todo mundo já passou. Eu fiquei, acho que, um dia e meio sem ver um grupo lá. Quando eu abri, tinha 372 mensagens. Se a gente não tem tempo nem para almoçar, como é que você vai ler 300? Então, será que todas essas postagens foram interessantes? Pode ser, como você falou, pode ser até que algumas sejam, de fato, interessantes. Mas você está em dois grupos, três grupos, a pessoa tem que ter muito tempo para ficar olhando o que é desnecessário. E você nos deu um ensinamento, Luiz, que aonde eu vou, eu divulgo isso. Se nós nos dedicarmos a ler as principais obras do Espiritismo, essa encarnação não basta. Então, para que perder tempo com tanta coisa sem necessidade, né? Muito bem, dando sequência, Alain. Eu pergunto ao Alain o seguinte, né? No item 49, Kardec afirma que, abre aspas, a doutrina de Moisés é absoluta, despótica e se impõe pela força a todo o povo, fecha aspas. Enquanto a doutrina de Jesus é essencialmente conselheira, livremente aceita e não se impõe senão pela persuasão. Fecha aspas. Já a terceira revelação veio, abre aspas, numa época de emancipação e de maturidade intelectual. Fecha aspas. Por essa razão, teria ela que ser o resultado de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Se já temos maturidade intelectual, por que ainda não existe um melhor entendimento do Espiritismo no mundo? Eu selecionei essas frases, Alain, porque eu achei as frases muito fortes, muito firmes. É até, você lê, você fala, não, acho que eu li errado, deixa eu ler de novo. Aí você lê, está escrito sim. Aí eu parei e falei, pô, então acho que... deixa eu entender melhor. E se nós já estamos maduros, se o Espiritismo já chegou, por que que tem tanta gente que ainda não consegue entender o básico dessas revelações espirituais, Alain? Vamos lá, Geraldo. Vamos tentar responder de um jeito... Perguntinha simples. Não, primeiro de tudo, meus queridos, é assim, olha, o nível de entendimento é muito diverso. Então, não dá para a gente exigir que todo mundo entenda da mesma maneira. Eu estou lendo um livro, até chama assim, ó, O Outro como Problema, O Surgimento da Tolerância na Modernidade, é de Antônio Carlos dos Santos. Eu estou fazendo um estudo sobre tolerância, eu já falei para vocês aqui. E no comentário inicial, ele cita aqui ele está desenvolvendo uma teoria, e eu vou pinçar só uma frase, que ele fala assim, ó, a opinião pública sucede em todo lugar à opinião do público. Veja bem, a opinião pública sucede, ou seja, vem depois. Depois. Em todo lugar, a opinião do público. E ele fala assim, ó, três registros bem distintos, olha só, desenvolvem e impõem esse tipo de comportamento. O do economista, o do moralista e do memorialista. Olha só. O economista é aquele que dita as regras financeiras e econômicas do mundo. O moralista são os religiosos, os clérigos, os líderes, os palestrantes espíritas e tudo mais. E o memorialista é aquele que conta a história, é aquele que fala o que vê e o que não vê. Nós podemos chamar aqui os evangelistas de memorialistas. E, ao mesmo tempo, de moralistas, porque eles estavam escrevendo uma história tentando deixar ali lições morais, na visão de cada um, na sua interpretação individual, que ainda passou por várias traduções. Os economistas nós podemos rotular como todos aqueles que administram o mundo econômico, todos aqueles que podem estar em qual cargo for, de presidente a prefeito, de rei a imperador, qualquer coisa, é o economista que tenta impor, né? Tenta impor uma opinião pública. Então, a razão, né, a opinião pública, que seria o desenvolvimento natural das ideias de forma livre, ela vem só depois da opinião do público, que é estruturada e construída por esses três cidadãos: o economista, o moralista e o memorialista. Então, se hoje nós conseguimos, vamos falar assim, nos apartar destes três elementos no desenvolvimento do racional individual, se a gente consegue sair desta clausura, desta opinião do público imposta por eles, e começamos a desenvolver uma opinião própria, nós começamos a ter dificuldade na convivência, porque você vai contra o que a maioria pensa. Meu pai, ele usa uma frase que, cada vez que eu leio alguma coisa, eu respeito mais meu pai, que ele fala assim, que corpo estranho, a plebe estranha. Então, toda vez que você é estranho àquela opinião do público, você é errado. Então, é mais fácil se conter uma manada inculta que não tem vontade de pensar, impondo uma opinião àquele público, do que de verdade desenvolver opinião, defender pontos de vista e, então, desenvolver uma fé raciocinada que o Espiritismo nos convoca. Quando Kardec nos coloca, né, essas frases fortes, ele não está falando nada errado. Moisés, para ele conduzir um povo por 40 anos, ele precisava ser um absolutista despótico, porque na primeira vacilada que ele foi pegar os 10 mandamentos, eles já estavam adorando um bezerro de ouro. Né? Jesus já nos traz o conselho e a livre aceitação. Por isso que nós falamos que o Espiritismo busca o cristianismo primitivo. É esse cristianismo desse comportamento que Jesus nos trazia. Agora, já o Espiritismo, nesse outro momento, Geraldo, onde a razão mais ativa, o que aconteceu com o Luiz aí, Geraldo? Entendi. Também não, ele que está ficando fora. A terceira revelação vem numa época de emancipação e de maturidade. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo eu estou, mas a sua imagem ficou congelada, Luiz. A internet dele está ruim, né? Então, vamos lá. Já nessa terceira revelação, Isso. Quando a gente, numa época de emancipação e de maturidade intelectual, mas não é para todos, a cada um num nível, né? A cada um num ritmo. Então, como aceitar todas as ideias da mesma forma? Impossível. Cada um tem um tempo. Cada um tem um tempo. E se cabe o tempo para nós, e se a gente acha que viu alguma coisa diferente dos outros, que a gente então vivencie essa diferença, seja o evangelho vivo no seu comportamento. Esse é o convite do Espiritismo, Geraldo. Você acha que ele entendeu que seria o momento de semear? Nem toda a terra estava preparada, mas alguma terra já tinha condições de abrigar aquela semente, não é isso? Sim, e daí devagarzinho aquilo vai indo, né? A gente leva, veja só, se a gente ainda tem 2.000 anos da vinda dele e não aprendemos sobre o amor, como nós vamos aprender algo a mais, né? Então a gente tem que ter calma, né? Daqui a 2.000 anos a gente volta a falar sobre o que o Espiritismo veio fazer na Terra. A gente vai ter um pouco mais de conteúdo. Muito bem. Dando sequência aqui, são 10 horas e 31 minutos. Luiz, no item 50, está escrito que, abre aspas, os espíritos se abstêm de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo. Fecha aspas. As grandes iniciativas, as descobertas da ciência, as mais lindas músicas, são fruto exclusivamente da pesquisa humana ou aí existe a influência discreta dos bons espíritos? Porque a frase é: os espíritos se abstêm de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo. O quanto disso é a verdade, Luiz? Ô, Geraldo, o princípio é que você desenvolva a sua capacidade de raciocinar. Quando você pega uma criança para ensinar a lição, você tem que estimular que ela caminhe por si só o quanto ela puder, né? Então, como você tem diferença, inclusive, de compreensão de um para o outro, você intervém de acordo com a necessidade. Então, na realidade, os espíritos, eles provocam que você desenvolva as suas habilidades. E até hoje eles já nos deixaram bem claro o seguinte: você tem dentro de si a intuição, que é um manancial fantástico. E eles te ensinam como desenvolver essa intuição. Fora, você tem a inspiração. E eles te ensinam como desenvolver e como aspirar o máximo possível essa inspiração. Então, o propósito da doutrina espírita é exatamente esse. Ô, bichinho, eu não vou ficar baixando até você o resto da vida. Eleve-se. Suba. Essa é a ascensão do homem. Então, exatamente até o que você perguntou para o Alan, é exatamente isso. Houve aquela época que era um sargento que estava ditando as normas. Nós já chegamos lá na época do tenente. E agora nós já estamos recebendo instruções do Marechal. Agora, quem se qualificar para tal vai se habilitar para pegar o máximo. Então, com o conhecimento que nós temos, só depende de nós. Você vê que quanto mais você se aprimora na questão da sintonia com você mesmo, e com o alto, cada vez mais, ajuda-te, os céus te ajudarão. Verdade. Né? Realmente, a doutrina está toda aí. Não existe mágica, Geraldo. Não existe mágica. Até porque, na nova condição que a Terra vai estar, vai precisar de trabalhadores qualificados, não teleguiados. Oh, Porque perfeito. É porque todos esses zumbis aí que hoje o mal manipula, os promotores do mal vão sair de cena. Mas esses zumbis continuarão. E vão cair no nosso colo. Vão cair nos nossos lares. Nós seremos pais, mães, avós de muitos deles. Se nós não nos qualificarmos para isso, absorvendo a doutrina e o evangelho para nos dar condições, nós não vamos poder fazer a lição de casa. E a regeneração, ela trabalha exatamente nisso da nossa primeira lição, pelas obras. Nós temos que nos qualificar pelas obras. É isso aí, Geraldo. Nos foi dado um instrumento para a gente usar o instrumento, mas a semeadura é nossa. Você tem que fazer certinho e no futuro colher os frutos, né? Muito bem, Alan. No item 52, está escrito assim, o Kardec escreve, que em nenhuma parte o ensino espírita foi ministrado de maneira completa, fecha aspas. Feita essa observação, depreende-se que em algum momento novos ensinamentos poderão surgir completando o que já está escrito? Alan? Eu acho que congelou a imagem do Alan agora, Luiz. Então, eu posso responder? Depois você muda a pergunta. Alan? Estou aqui, ó. Mas a sua imagem congelou. Você ouviu a pergunta? Alô, Terra, né? Eu ouvi, ouvi. Hoje aí, nós levando pau da enquete, né? Ai, ai, ai. De bala, manda o Luiz responder se a minha voz está cortada. Então, o que acontece? Agora deu branco na pergunta do Alan. Não, eu leio de novo, quer que eu leia? Eu posso responder agora. Ficou boa? Agora tá, deixa ele responder, deixa ele responder, porque sabe, vai, fugiu. Vai lá. Não, deixa comigo. Desculpa, gente, hoje nós estamos tomando pau da internet danado, né? Hoje está feio o negócio. Eu falo que é obsessão tecnológica, mas nós vamos fazer uma desobsessão aqui e vamos continuar, vamos lá. Exatamente, Geraldo, a pergunta que você fez faz muito sentido. O ensino espírita, ele é muito complexo, ele é muito amplo, né? Então, é natural que, se a gente lê a base, que é Kardec, a gente já tem algumas encarnações para aprender alguma coisa. Agora, quando a gente se detém em um ponto ou outro da doutrina, em alguns pontos de vista, Kardec jogou a ideia central, mas faltou um comentário, faltou um desenvolvimento daquela ideia. E aí nós encontramos uma série de comentaristas de bom nível. O que seria importantíssimo para a continuidade do processo de Kardec é que aquilo que a gente chama de verdadeiro espiritismo kardecista sofresse nas novas ideias o mesmo processo que Kardec adotou, de uma generalidade concordante, coisa que nós já lemos alguns programas atrás na própria Gênese. Quando a gente, então, adotar o processo do que seria novidade de Kardec ou complemento de Kardec, que não venha de uma opinião isolada de um médium, de um espírito, mas sim que venha da generalidade de uma série de espíritos que tragam para nós a mesma ideia, uma ideia concordante, para daí a gente chamar que é espiritismo. Da minha parte, o que eu faço? Eu pego algumas ideias que são muito novas, muito individuais, e eu deixo no banho-maria. Eu nem compro como espírita, nem desprezo. Eu deixo ali e fico aguardando o processo de confirmação futura. Esse deveria ser o processo do bom senso que Kardec adotou para a gente continuar a chamar os assuntos que vêm como assuntos complementares. O Geraldo, só queria acrescentar uma coisinha ao que o Alan colocou, que aquilo que você fala que virá, às vezes pode estar num livro que eu não li. Sim. Já veio, né? Exatamente. É, exatamente. Como o Alan destacou esse livro aí sobre a tolerância, de repente é uma informação que ninguém tinha, e alguém já escreveu, né? O Alan falou que um tempo ele estava interessado em escrever como era a sociedade na época que o Kardec vivia. De repente surgiu o livro. É verdade. O livro estava aí. É isso, Alan. E surgiu, por sinal, surgiram dois livros concomitantemente. De autores diferentes. A ideia foi geral. A ideia estava aqui no ar. É, aqueles que tiveram mais tempo ou mais foco conseguiram trazer à luz algo que era importante, que era o contexto da vida de Kardec, como foi feita a codificação. Excelente lembrança, Geraldo. Eu estava até esquecendo disso já. É verdade. E dando sequência, são 10 horas e 41 minutos, eu lendo ontem, eu fui e voltei, fiquei achando interessante pegar, fazer essa pergunta para o Luiz. No item 52, o Kardec escreve, compreende-se que o Espiritismo foi resultado de dois aspectos principais. Primeiro, o estudo feito pelos pesquisadores para estudar analogias e diferenças. E número dois, pela observação de uma multidão de intermediários em todos os centros espalhados pelo mundo, entre elas a atividade mediúnica. Então eu pergunto ao Luiz, uma obra tão grandiosa como o Espiritismo foi fruto de uma inspiração coletiva de várias centenas de espíritos ou só alguns homens estavam inspirados para traduzirem essa lição nas palavras, Luiz? Geraldo, isso aí partiu dos espíritos comandado pelo Espírito Verdade, né? Essas coisas do mundo espiritual, não adianta a gente ficar fazendo muita especulação, né? Porque aí começa com as conjecturas, né? Por isso que o plano espiritual, ele coloca, né, o Espírito Verdade. Não é o Manuel, não é o Joaquim, né? Isso aí pode ser uma Pleiade, né? Então, vamos ficar aonde a gente está. Começou com o Espírito Verdade. O que você observa aí é o trabalho em equipe. Nós estamos vivenciando uma questão... Nós estamos vivenciando uma questão séria, que é a pandemia. Agora, nós estamos recebendo informações de tudo quanto é lugar. Então, muitas informações dessas, quando a gente começa a coletá-las, nós podemos aprender muita coisa. Agora, essas informações, elas têm que ter uma característica. Ela tem que ter uma técnica, ela tem que ter um segmento, né? Um processo que possa dar a ela qualificação. É por isso que as pessoas falam tanto a questão da ciência. A ciência já estabeleceu metodologia. Então, para você ser considerado como alguma coisa, você tem que obedecer aquela metodologia. Aí você vai ganhando confiança. E o grande ponto é exatamente quando nós perdemos isso, porque aí a coisa se perde. O grande ponto é quando eu começo a lançar calúnia, você calúnia, e aí o povão fica sem saber o que acreditar. E isso aí, Geraldo, também é uma técnica. Aqueles que não querem que as pessoas pensem, eles usam dessa técnica. Eles plantam em verdades para que tudo que esteja a exame seja desqualificado. Aí entra a figura do mal. E o espiritismo, como tantas outras coisas, não ficou imune a essa técnica. Você sabe que religiões haviam muito interesses. Por tudo que você comentou, essa terceira revelação, ela deveria ser encabeçada pelas religiões que estão estruturadas. Como Jesus deveria ter sido encabeçado pelo judaísmo, que já tinha estrutura. Os planos de Deus não são os planos dos homens. Tudo que nós discutimos desde o começo. Os planos de Deus veem o interesse coletivo. Os planos dos homens veem os interesses individuais. É por isso que nós demoramos tanto para evoluir. Porque nós temos que fazer essa seleção. Agora, nós temos que ter a tolerância que o Alan está estudando com essas criaturas que, inclusive, ficam atrapalhando tudo isso. Mas o plano espiritual é muito claro. A responsabilidade será deles. Nós temos que fazer a nossa. Nós temos que continuar fazendo o que nós temos que fazer. Senão, a coisa vai por terra. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Muito obrigado, viu? Na sequência, lá são 10 horas e 46 minutos. Eu gosto muito de pensar em algumas coisas assim, Alan. Nada existe ao acaso, principalmente esses grandes fatos, como, por exemplo, o advento da doutrina espírita. Eu não acredito que ele surgiu por acaso na França. Não acredito que ele tenha surgido por acaso em 1857. Acho que tudo obedece a um concerto de fatos e evidências de pessoas qualificadas e que acaba acontecendo uma grande revelação. E nós sabemos que Kardec foi francês e que o Espiritismo acabou sendo, depois de colocado ao público, como se fosse um centro de elaboração de ideias. A França do século XIX, Alain, porque a gente sabe que o Espiritismo foi para o mundo inteiro, mas a França do século XIX se beneficiou do Espiritismo ou o Espiritismo passou por lá como se nada tivesse acontecido na França? Eu digo isso. Eu nunca estive na França, mas eu tenho conhecidos que lá foram e tenho amigos que são professores de história que lá estiveram. Na sociedade parisiense, Kardec não é uma figura tão conhecida quanto de nós brasileiros. Então, eu pergunto a você, a França do século XIX se beneficiou tanto com o advento do espiritismo ou para a França isso é letra morta na maioria das vezes? Olha, Geraldo, é muito difícil da gente analisar isso, sabe? Porque, assim, nós vivíamos, né, naquela época da codificação, os momentos ali da grande Revolução Francesa, né? Nós estávamos ali no preâmbulo, né? Nos bastidores do que iria acontecer, né? Havia uma necessidade de mudar o que vinha acontecendo. Haviam muitos espíritos encarnados com essa vontade de mudança. Se muitos deles tivessem influenciado pelo espiritismo desses líderes do que viria a ser depois a Revolução Francesa, a Revolução Francesa teria sido de uma outra forma mais suave, né? Não precisaria ter sido daquela forma. Mas, de qualquer forma, no mundo estava acontecendo uma grande revolução de ideias. Como nós temos consciência e convicção que nada vem da espiritualidade fora de época, a espiritualidade planejou a vinda do espiritismo na época correta e no lugar correto. O que as pessoas dali aproveitaram é mais difícil da gente avaliar. Porque o conceito espírita é importante, mas você não precisa necessariamente ser espírita para vivenciá-lo, né? Tem muita gente espírita que não conhece nenhum livro espírita. Né? Então, muitas vezes, aquela ideia ficou no ar e muita gente se influenciou pelaquela ideia, mas não necessariamente se tornou um espírita de carteirinha, de levantar a bandeira que nem a gente. Né? Então, a gente tem que analisar, e olha que eu procurei ler bastante sobre aquela época, sobre o modo de vida daquela época, sobre a influência do espiritismo naquela época, e você fez uma pergunta que não tem uma resposta única, é uma resposta assim, que a gente precisa avaliar de uma forma mais ampla isso aí. Né? Você vê que no Brasil nós não tivemos a força do início do movimento espírita, não chegou aqui, ele chegou aqui bem depois. Mas nós tivemos a presença de um Chico Xavier, né, que trouxe junto com o conhecimento espírita um comportamento amoroso, né, e um comportamento que você atrai muito mais a mosca com o mel do que com o fel, né? Talvez o espiritismo racional da França, ele foi muito duro para aquele momento da época, né? E aqui ele veio com o racional, mas veio com o amor evangélico do Chico. Então, talvez a pílula aqui ela foi mais doce, né? Talvez a gente demore mais para usufruir do racional espírita, mas a embalagem evangélica de Chico deu para a gente um aceite maciço do comportamento espírita, vendo nele o modelo. Mas a gente sabe que, infelizmente, Chico só teve um, né? Então, a gente às vezes fala, ah, você é espírita? Ah, você é igual o Chico Xavier? Muito longe disso, né? Então, a gente teve aqui um ambiente que foi, acredito, mais doce. Foi a pátria do Evangelho, né? Então, lá era uma pátria da razão, né? E a razão nem sempre consegue aceitar todas as ideias. Ela... Lembra que acabei de falar, tem a razão pública e a razão do público. A opinião pública é a opinião do público. Né? Então, lá, ainda mais que nós temos que lembrar também que naquela época, quantas pessoas tinham acesso à leitura? Quantas pessoas tinham a possibilidade do estudo? É uma minoria. Né? Agora, quando chega aqui no Brasil... através principalmente dos romances, das obras do Chico, né, da maneira que veio a doutrina aqui, ficou muito mais fácil o acesso a muito mais pessoas do que naquele momento da França. Então, daria para a gente ter uma conversa aqui com um cafezinho de horas sobre esse assunto, viu, Geraldo? Eu achei linda essa colocação que você colocou, da embalagem evangélica do Chico. Eu achei muito, foi muito assim, interessante essa colocação, viu? São 10 horas e 52 Geraldo, minutos. Deixa eu falar um pouquinho aqui, ó, porque o pessoal vem falando e eu não estou comentando muito, né? Olha, o Francisco ele comentou lá do Sermão do Monte ainda. Eu penso naquele momento em que Jesus falou isso, com certeza poucos entenderam. Há 2000 anos hoje ainda não entendemos, né? É verdade, Francisco. O nível tem muitas mensagens bonitinhas aqui. A Regina está falando aqui que muitos cursos e estudos que ela deixou de fazer por impossibilidade de ir fisicamente, está fazendo agora com o Covid. Claro que procura ver a fonte da onde ela está, que ela está buscando, mas é isso mesmo. Nós temos que fazer do limão a limonada, né? Se nós estamos tendo tempo e temos hoje todos os recursos da internet, vamos usar. A Vera fala aqui: bom dia, temos o livre-arbítrio para nossas escolhas, uma ampla divulgação para nossas escolhas, uma ampla divulgação. Nós devemos fazer uma seleção do que é melhor, né? Realmente. O Bruno Meirelles fala aqui, ó, se antes sabíamos o poder da influência espiritual, quiçá agora que temos à disposição mídias sociais que dissipam a influência na velocidade da luz, orai e já em dobro em busca de melhor sintonia. Então é isso mesmo. Eu só queria deixar o registro de todo mundo para a gente interagir com o nosso público aí. Vai lá, Geraldão. Essa próxima pergunta, que é a última pergunta que eu faço ao Luiz, eu acabei fazendo porque, na minha cabeça, eu fiquei imaginando Eu vou citar a religião, porque foi a religião dominante. Entre os católicos, nem sempre existia uma comunhão mundial. Os católicos de uma região nem sempre eram tão afins com os católicos de outra região, movido por várias outras razões. Cultura, época, evolução, circunstância, né? E assim cada religião, os evangélicos, os ortodoxos, o Oriente. E eu entendo que uma das funções do Espiritismo é abrandar os sentimentos, esses impulsos tão negativos que nós temos. Então, eu pergunto ao Luiz. Luiz, a disseminação do Espiritismo pelo mundo inteiro estabeleceu uma comunhão de pensamento entre os espíritas pela conformidade das crenças? Quer dizer, entre os espíritas, conseguiu-se fazer uma coisa diferente do que as outras religiões fizeram em termos de comunhão? Eu creio que sim, Geraldo, porque os espíritas eles foram com um código, né, que foi as obras básicas. Então, as obras básicas elas são mais ou menos um manual de instrução, né, que todos os lugares lendo não tem muito o que fugir. Né, ela é muito racional, muito clara. Eu diria que o aspecto evangélico ele tem uma forte interferência de acordo também com o próprio lugar onde a doutrina se instalou. Nós vimos que o Espírito Verdade colocou, né, amai-vos, instruí-vos. Instalou na França, que facilitou a instrução. Migrou para o Brasil, que facilitou o amor. Né? Então, a doutrina se estabelecendo mundialmente com esse padrão, que é as obras básicas, ela vai, sem sombra de dúvida, gerar um padrão, mais ou menos, que é muito bem determinado. Aliás, os espíritos sempre enfatizaram isso, né? Que a doutrina não deve ter um papa, né? um chefe, porque se alguém cair, o outro não cai junto, porque cada centro é um centro. Então, a grande vantagem do Espiritismo é esse. Ele tem um código muito bem definido, muito claro, que as pessoas, em lendo, vão entender perfeitamente como é que tem que fazer. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. E como última pergunta eu faço ao Alain, que é uma observação que a gente ouve no dia a dia, né? Olhando a vida num aspecto bem, bem simples, cada um tem a sua iniciativa. Mas a pergunta é assim, a vida terrena, Alain, segue um rumo determinado pelas iniciativas individuais? Ou existe uma organização maior que a tudo coordena numa programação inteligente? Porque você vê muitas coisas acontecerem por decisões intempestivas, por decisões ignorantes, por um movimento de desinformação. A vida, Alain, segue uma organização inteligente ou ela vai conforme os atos individuais das pessoas? Eu gosto de você, Jorge. Você faz umas perguntas fáceis, rapaz. Eu adoro cutucar o Alain. Assim, olha, é uma mistura aí, viu, Geraldo? Não existe uma coordenação, porque senão a gente entra numa coisa que chamaria determinismo divino, né? Aí todo mundo poderia falar assim, tudo então está numa programação, então tudo que acontece, então não preciso pensar, não preciso agir, não preciso fazer nada. Destino, porque, né? Está tudo no destino e tal. Então, essa seria uma visão. Por outro lado, nós temos duas palavrinhas que acompanham o Espiritismo desde Kardec, que é o tal do livre-arbítrio, né? Então, nós temos o livre-arbítrio de fazer qualquer coisa. Deus, ou a espiritualidade, aproveita nosso qualquer coisa dentro de um projeto maior. Mas não necessariamente nós interferimos muito. Porque, assim, ó, nós co-criamos com Deus. Então, os espíritos mais elevados co-criam com Deus no plano maior, segundo as palavras de André Luiz. E nós co-criamos com Deus em plano menor. Se todos nós co-criássemos com Deus harmonia, paz, o progresso da humanidade seria a galope, assim, seria passos muito largos. Como a gente ainda tem um nível de vibração e de pensamento muito conflituoso, tem horas que a gente está jogando energia para o bem, tem horas que nós estamos jogando para o mal. Então, a gente não auxilia dar uma matéria-prima desenvolvedora do planeta com mais rapidez. Nós estamos trabalhando na criação junto com todos com Deus e com todos os bons espíritos, né? Então, existe uma programação, existe uma necessidade, uma vontade de que as coisas aconteçam lá no plano espiritual e, principalmente, a evolução individual de todos nós. Mas o ritmo do desenvolvimento não é determinado por Deus. Ele depende da nossa iniciativa, né? Eu gostaria de fazer uma colocação que o Jefferson coloca aqui. Será que o Espiritismo não se desenvolveu em números altos por trazer não só a fé, e sim o estudo? Olha, Jefferson, eu vou falar para você assim, que o Espiritismo não se desenvolveu em números altos. Ele, por sinal, se a gente for pegar em nível estatístico mundial, é um número baixo. Tá? Aqui no Brasil, sim, o estudo, mas eu garanto para você que nós espíritas, e isso eu falo por pesquisa e estatística, somos os mais compradores dos religiosos de livros, mas não somos os maiores leitores. A gente tem prateleiras bonitas empoeirando. As pessoas têm preguiça de ler. Infelizmente, falta esse estudo, sim. Há muita fé em querer respostas do plano espiritual. Há muita fé em querer o trabalho assíduo dos médiuns na nossa vida. Mas não existe um estudo sério ainda da doutrina. Se todos que se falam espíritas estudassem de verdade a doutrina espírita, Nossa Senhora, nós estávamos impulsionando a transformação mundial, mas infelizmente nós não temos esse estudo certo. Muito bom. Luiz, alguma palavra a mais, Luiz? Geraldo, eu queria só acrescentar que quando os espíritos falam a respeito do livre-arbítrio, eles limitam esse livre-arbítrio. Eles nos colocam que esse livre-arbítrio vai até o ponto onde não atrapalha a consideração geral. Entendeu? Então, isso aí eu acho que ajuda a compreender a tua pergunta. Muito interessante. E finalizando tudo isso que vocês falaram, a gente percebe que muitas pessoas gostam de ouvir, mas é necessário que a gente leia, pergunte, questione, é assim que a gente vai entendendo melhor a doutrina espírita. Luiz, 11 horas e 3 minutos, suas últimas palavras, Luiz. Um grande abraço a todos. Essa semana eu faço uma live na quarta-feira com a Seara Espírita Renascer. E eu estava com saudade de vocês. Um abraço a todos. Alan, suas últimas palavras. Tá sem som, Alan. Eu tirei o áudio aqui. Que a gente tenha uma semana maravilhosa. Obrigado pela presença de todos, mais de 70 pessoas, numa manhã quente que nós estamos no nosso verão. Que vocês tomem muita água, fiquem na sombra, se cuidem, muita paz, Encerra, muita Geraldo. luz. E até domingo que vem. Pessoal, muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês. E dessa maneira agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.